Ave Maria, tinha que ser o de orelha. Já vai avisando a concorrência, você tá voando, cachorro. E foguete não tem rede. Nada agamada no toque do dedo. Tem dois dedos no gelo e a bombada no pelo. Manda fechar e vir a conta, deixa que eu dou conta. Pergunta se eles contam, quem espancou as contas. É vapo em cima de vapo, tá verde o farol. O rela sem limite, tá na ponta do anzol. Então joga a isca que as piranha tá cheia de fome. Tá no meu nome, eles tempera, mas o pai que come. Tá no meu nome, eles tempera, mas o pai que come. Já vai avisando a concorrência, você tá voando, cachorro. Vivendo intensamente, várias puta no pente. De silicone lente, tá na minha bala. Raul inteligente, trabalhando com a mente. Tem várias no meu pet, aula que fala, né? Vivendo intensamente, várias puta no pente. De silicone lente, tá na minha bala. Raul inteligente, trabalhando com a mente. Tem várias no meu pente, aula que fala. Ave Maria, tinha que ser de orelha. Danada gamada no toque do dedo. Tem dois dedos no grelo e a bombada no pelo. Manda fechar e vir a conta, deixa que eu dou conta. Pergunta que eles contam, quem espancou as contas. É vapo em cima de vapo, tá verde o farol. O ela sem limite, tá na ponta do anzol. Então joga a isca que a piranha tá cheia de fome. Tá no meu nome, eles tempera, mas o pai que come. Tá no meu nome, eles tempera, mas o pai que come. Já vai avisando a concorrência, você tá voando, cachorro. Vivendo intensamente, várias puta no pet. De silicone lente, tá na minha bala. Raul inteligente, trabalhando com a mente. Tem várias no meu pet, aula que fala, né? Vivendo intensamente, várias puta no pet. De silicone lente, tá na minha bala. Raul inteligente, trabalhando.